madrugada, minha namorada. Tudo muda muito, não entendo nada. Tudo muda muito, todo sangue é sujo. Joga uma granada, todo som é surdo. Tudo muda muito, morre todo mundo. Minha namorada, já é madrugada. Já é madrugada, minha namorada. Morre todo mundo, tudo muda muito. Todo som é surdo. Joga uma granada, todo sangue é sujo. Tudo muda muito, não entendo nada. Tudo muda muito, minha namorada. Já é madrugada.